saudade, te liguei, mas não adiantou. Não levou a fé que eu daria a volta por cima e te arrancaria da minha vida. Agora estou aqui, me curei da ilusão, e agora você pede o meu perdão. Mas não vai ter, pois magoou meu coração. Magoou meu coração. E agora arrependida, me pedindo pra voltar, só atendi o telefone para te falar. Não me ligues mais, melhor pra você. Se continuar, vou deixar ela atender. Tá doendo, eu sei, outra em seu lugar. Acabou o amor, vai doer, mas vai passar. Não me ligues mais, melhor pra você. Se continuar, vou deixar ela atender. Tá doendo, eu sei, outra em seu lugar. Acabou o amor, já tem outra em seu lugar. Olha, vai doer, mas vai passar. Para te falar, não me ligues mais, melhor pra você. Se continuar, vou deixar ela atender. Tá doendo, eu sei, outra em seu lugar. Acabou o amor, vai doer, mas vai passar. Não me ligues mais, melhor pra você. Se continuar, vou deixar ela atender. Tá doendo, eu sei, outra em seu lugar. Acabou o amor, já tem outro.